Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes. Solta o batidão! Bora, bandida! Bora, bandida! Bora, bandida! Bora, bandida, vai! Ai, meu brother! Se liga! Aqui é DJ Bidu! Detonando tudo pra você! Só quem tá solteiro no Caribe Show, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver aí, ó! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Tem alguém do Paysandu hoje aqui? Tem alguém do Paysandu hoje? Quem torce pro Paysandu, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. E a torcida do Clube do Remo tá aqui, a torcida do Clube do Remo. Então bora nessa, Sariagui. Parabéns, Mirazinha, parabéns, sucesso. Meu parceiro Diogo, a galera do Las Vegas, meu irmão, esse cara considerado tá demais. Sangue bom, gente boa, comemorando com seus amigos aí. A partir de agora, o GG Bidu pra detonar a bola, Barro do Grau. Equipe Cal, Dedê tá aqui em cima com a gente, todos aí, Maicão das Marcantes. Bora pra cima! Era tu que era bandida, era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. DJ, minha amiga Rayane, me dá do beijo também, parabéns, DJ, Rayane! Isso não é legal. Alô, fala, então fala assim, ó. Tô passando mal. Ei, Joaquim, põe o Grill Mix no painel da fera aí, Joaquim. Tô passando. O melhor bar e restaurante de Belém do Pará, tá todo mundo aqui. Alô, família Grill. Era tu que era bandida, era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, era tu que era bandida. Era tu, era tu. Chama que ela vem, chama que ela vem, vem, vem, vem agora! Bandida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Vamos lá, Bidu! Hoje eu vou aproveitar que tu tá chapada da louca. Ouro Negro. Lúcio Cerdes. Bora ver tudo assim, ó! 1, 2, 3, agora, Caribe! Já! Ele abraça o meu parceiro Dedê, tá aqui sim, já tá presente com a gente. Sua primeira dama, Cláudia, Barro do Grau. Minha amiga Larissa, o Caio, o caolho da fera, meu irmão. A volta do pão hoje, né? Pode crer. O Dedê, sua primeira dama, Eninho Showman das meninas, tá na área também. Valeu, Eninho. O rei das clientes, meu irmão. Oh, aleluia. Meu parceiro Gil Ricardo, Júnior Grilo, todos presentes, curtindo a nossa fera. Valeu, aquele abraço a vocês. Bora dançar! 1, 2, 3, vai! Bora, Bia Tavares! Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Bora no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão! Sente sua pressão, vai! Vai! Já! Tá doido, tá doido. Como é que é? Tá valendo. Hey, hey. Mais um vazio. Já. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Ouro Negro. Bora fazer nossa roda de brega a partir de agora, assim que vai começar, meu irmão. Faz a roda, faz a roda. CDs. O homem é bom, o homem é espetacular. E faz a roda do brega, faz a roda do brega, neguinho. Vai do caqueado já. Mexe a cabeça, o quadril, e vai tremendo, passarela. Bora pra cima, bora endoidar que vai começar com o vino. Um, dois, três, tá valendo tudo. O som das marcantes. Parceiro gerente João, a galera do Grill Mix presente com a gente, aquele abraço, você legal. Bora aqui, Bicral, japonês, judeu. Aí, garoto, segura o gesto que ele vai dançar, meu irmão. Hoje eu quero curtir esse som. Qual é o som? Sanhal, ele é a sensação. É o tanto som, o campeão. Aí, passarei. O som, o campeão. Galera da remoçada também presente com a gente. Ouro Negro. A festa vai começar e você vai dançar. Dança uma massa, tudo é quem vai tocar. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Dança é consagrado, melhor da região. Segura esse batidão aí, Lidu. Ixi, eu tô aqui no meio dessa galera que eu tenho um carinho muito grande, um respeito. Essa família, que é minha família também. Toda semana a gente tá junto. Lá pelo esse bar e restaurante que é um sucesso em Belém do Pará. É toda a minha família Grill Mix, que tá aqui com a gente hoje. Vieram comemorar aqui muita honra. Toda segunda-feira é a folga dessa galera que trabalha a semana inteira. E hoje vieram junto com a gente comemorar. Vieram diretamente do Gold Mar Hotel pra curtir com a gente. Bora, minha família Grill Mix! Vocês estão com tudo! Arrepia Grill Mix! O meu gerente João comandando tudo! É, João! Ei, Bidu, vieram direto no Gol de Marotel. Te liga, vem! Zinedine Zidane! Ai, que ninguém volta ao que já deixou. Thank you. prepara que hoje a dona Anise tá com tudo, João. Bora, dona Anise! Mete bola, segue, mete bola. Já fui. Vai no meio do meu parceiro, Del do Whisky. Tô indo pro meio da galera do Whisky. Tá chegando o Mambo Grill, o Mambo Grill. Um abraço também, o Ratinho de Marituba. O nosso DJ Carlos Zonig. Eu tive o prazer aí de bater os parabéns com ele lá no Mangueirão do Samba, com a galera do Pop Som. Valeu, Carlos Zonig. Tamo junto, viu, parceiro? Toda comitiva aí da carreta nega vigarista, pode crer. Vai te ensinar. Não desse breque pros gostos, com a força máxima. Bora dançar! Deixa comigo, Breninho! Me orientar. Sinta a magia do som, eu vou te levar. Sinta a magia do black, eu vou te ensinar. Sinta a magia do som, eu vou te levar. Sinta a magia do black, eu vou te ensinar. Nosso amigo DJ Fábio, tenor DJ Rafael, hoje aniversariando junto com a gente. Um abraço pra vocês. Curtindo a fera! O som das marcantes. O Patrick é sua madame, tá na área, Patrick! Olha o artilheiro Panda aqui, menino, tá na área, hein, Panda! Também quero agradecer a presença do meu parceiro empresário Betinho Playboy, junto com sua primeira dama, tá curtindo desde cedo com a gente. Parabéns, Betinho. Seja bem-vindo aqui à nossa fera das marcantes. Tamo junto, viu, parceiro? Aquele abraço a você. Você tá na fera, tá no Ouro Negro. Um abraço, Mino Assaiag, Brajunzinho e Gargaminha. Nome doida, que é Caribe Show. Um, dois, três. Na fera, sons. Pode crer, vai. Uhul! Vamos dançar que é marcante no Caribe Show daquele jeito, meu irmão! Diz! É o Betinho Playboy, é o Betinho Playboy, diz a primeira dama, é na pressão, pressão! É assim, ó! Olha meu parceiro Diogo, nossa galera do Ilhabela! Diogo Las Vegas tá no mesmo! Aí, Jonathan da atividade, meu irmão! Vem mais um, Marcinho! O som das marcantes, Ouro Negro! Já! Japonês Luiz, Leila Furacão detona, neguinho do Alivia, garoto. Sua boca é o mel que adoça, preciso tanto de você. Vem meu bom Juan, vem me aquecer, vem me encher de amor. Ouço passos na escada. Um abraço também a garçonete Adriane, tá presente, tá curtindo nossa fera das marcantes. DJ Fábio, bora com nós, garoto. Bora, meus potentes. Rafael de Marabá também tá aqui, ó. Bora pra cima, Lino Cruz. Elias Maluco, Eric do Whisky. Cúpula do Pop tá da fera, o Diego Caçador, tal de Tatu também, ó. Bora, neguinho, pula pra fera. Diz aí, ó. Ô, Magni. E aí, Ag? A Nino Cruz ontem na beirada tava o terror, meu irmão. Vida-se, amém. Tchau. Tu não vem pra fé. Ô, magnífico. Tá aniversário da Rayane, eu fui, eu tô aqui na Fera. Faz a garra. É muito bacana ver a galera dançar agarradinho e relembrar de marcante aqui no Caribe Show. E a gente vai detonando daquele jeito. Diz. Caqueado, caqueado, caqueado, relembrando do Caribe, só as melhores, vai! Pra dançar e balançar e estremecer! Lúcio CD. Como tudo começou, as marcantes daquele jeito! A minha cara, a Juliana também com a gente, a Cláudia, a Rose... De Nilton, Eninho, showman das clientes, comemorando o aniversário aí do Cleiton, motora do Eninho, pode crer. Vai dançando já! Três! Vai! Fala, Tiaguinho Croco! O homem da gravação tá na área, meu irmão! Jameson do Depósito também tá na área, sua primeira dama. Alô, Dani, aquele abraço você. Os garotos do Ouro em Peso. E vai dançando. Do jeito que tu dá valor, né, Thiaguinho? Tamo junto, parceiro. Bora, Bruninho. Vai relembrar, né, Jonas? Bora, Diogo. Quando eu te encontrei, quer lembrar saber as músicas do automotivo? Tá só na mão com a gente, valeu! Imaginei, amor, que o meu coração fosse ficar apaixonado por você. Hoje eu te amo tanto. Quer lembrar saber o parceiro Peter Hi-Fi? Tá na área, tá na fera. Te perder. Ainda não, neguinho. Me amarrei no teu carinho. És minha fonte de prazer, de prazer. Ratinho de Marituba, DJ Carlos Schoenig, também o DJ Cleiton Sible. Toda a comitiva da carreta aí. Nega Vingativa, meu irmão. É daquele jeito. Fala, Júnior Lanche, Renê, Rodrigues, todos aqui com a gente. Valeu! Quero ver, quero ver, quero ver! Já! Quero ver quem me segura no swing louco. Quero ver quem mole e rebola na emboladeira. Quero ver quem bota pra quebrar. Quero ver quem dança balança na suadeira. Olha quem tá dentro, quer ficar. Vem! Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso. Começou, não pode mais parar. Dança que remexe, remexe, swing louco. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança com prazer. Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança pra valer. Quero ver você dançar. Bora deixar o som rolar, deixar a galera curtir a música e relembrar daquele jeito. Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança pra valer. E dança pra valer. Bidu, comandando o maior show de marcantes do Pará. Quando eu te conheci, minha filha. Magnífico Dedê Taxista. E a Cacau, primeira dama, sempre com a gente. Era infeliz. Tá no apoio do Bidu, como sempre, né, Dedê? O que é? Maicão, do jeito que tu gosta. A Larissa de engraçada sem coração, viu, pão? O pão tá de volta, meu irmão! Grita, grita, grita, Maicon! Oi, oi, oi! Eu não vou te deixar nem te perder. Nossa equipe Whisky sempre com a gente! Leonardo Multimídia, é com a gente, a filha da Royal Black, aquele abraço, você, Rafinho, tamo junto, o Tabrininho, tá aqui, ó, aí, Carolzona! Não são versos tristes, são garranchos de palavras, de um coração cansado de sonhar, num instante acabou tudo, cada um foi pro seu lado, só as lágrimas que teimam em rolar. Eu me entrego em delírio de querer. O jeito que a Rayana dá valor. Tá no beijo, doidando. Tentando te esquecer. Ah, ah, a saudade aperta o peito. Não há dia que eu não lembre de nós dois. Ai, meu Deus, eu dava tudo pra você compreender que nada faz sentido sem você. Arlindo Cruz. Bora dançar! É aqui no show, que ponto final. Caio do Grau, Sabrina Araújo, a primeira dama tá só na mãe. Bora, Caolho! Já já de Jejumzinho também, meu irmão! Máxima em tecnologia, agora tem nome. Magnífico Ouro Negro. A fera das marcantes. Bora curtir, bora dançar mais agarradinho daquele jeito. Meu parceiro Biel, Leandro, a galera da Cobra d'Água curtindo com a gente. Valeu, vai! Deixa comigo, Dedê. Banda Amazonas. Peter Hi-Fi, Preto da Lomas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se Negando a Poli. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Baby, vem me ame. Viajar! Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Cadê o Diogo, hein? Não consigo te esquecer, meu. De Diogo para Milo. Sei que te perdi. É, Vitor! Te peço perdão. Toma ali, toma ali, toma, toma aqui, toma aqui, toma. Bacante comido! Segura o coração, hein? What? DJ Bidu! que é? Pra dançar, pra curtir, vai! Você me encantou, meu amor. O seu sorriso pra cima, lindo, me conquistou. Quando eu te vi dançar, me apaixonei. Josiane, Nil, equipe, só me vendo. Com o dia de perto a tocar os grandes sucessos, fazendo você dançar e delirar, tocando nas suas corações com suas mensagens. É o DJ Beto, DJ Bidu. É o DJ Beto. Toma! Já! Lúcio CDs. Mais uma gemidinha que eu quero escutar. Geme, minha filha! Oi? Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção vencer o seu pensar. Meu parceiro Léo, Josi da Bota Saideira, tá aqui, ó! Você se calar. Ninguém quer se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Só te a emoção me deixa. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar na ponte aérea pra Belém do Pará. Se puxa pro Caribe todas as segunda-feira. Ouro Negro, Ouro Negro. Meu Diego Caçador, o tal da status, aqui com a gente. Bora, Diego! E Carlos Sônica, hoje é forra, né? Joãozinho já preparando tudo. Hoje não, mas na próxima deixa comigo. Tá tudo na vida daquele jeito, vai, dance, já. Eric do Whisky, Antônio Souza, a curtida fera, as marcantes, pra você. Chamas do passado que nasci de solidão. Senti você queimar meu coração. Negão do depósito, aquele abraço, negão. Tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite. Tá escondido aí, né? Nossos garotos do ouro. Pra me abandonar. O boi, o preto da Lumas. Passando amanhã, né? É nóis. Eu vou te esquecer. Vamos comemorar sábado seu aniversário. Quero 15 com mais 15, tu já sabe. Assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. Não alivia, não alivia. Vai pra cima nas marcantes de vidro que tá detonando. Ouro Negro. Fala, Michel! O amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Tendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Menino, sou meio do jeito que tu gosta, neninho. Junto às batidas do teu coração. Pão! Graus, graus, grau. Bora, caolho! Outra! Balance, balance e curte. Assim, vai! Raoni, a primeira dama. Meu amor, estou sentindo sua falta. O quê? DJ Midu, tô gostando de ver. Rola só, bota só, deixa acontecer. A primeira vez que eu te encontrei, me apaixonei como um sonho. Consigo mais te esquecer. Já falei, eu te quero. Vem me amar, você sabe que eu também te quero. Por você me apaixonei. Foi na festa que aconteceu o nosso romance. Tua moral. E de geleia tocando amor, fazendo corações se apaixonarem. Olha o Gerson, minha galera do uísque da Marambaia. Bora, Cíntia, bora aqui. Tá bom demais, meu irmão. Assim. Até 6, 7 da manhã. Ainda tem DJ Joãozinho pra detonar mais marcante pra galera. Amor, e o homem já tá se preparando por aqui, meu irmão. Não me deixe mais. Em nome de Havaí, Super Ed Galanges. Tudo que eu sonhei é mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. Ouro Negro. Fizemos mil loucuras. O garimpo está formado. Mas pra você nada marcou. Usa o ninho, vai. Me usou, me fui, partiu. Partiu meu coração quando você foi. Mas ainda te quero. Volte logo, meu amor. Pra viajar, né, gente? Assim, ó. Diz. Amo você. Chama a Barbie, chama! São as Barbies, eu sei. As gatas que agitam a festa inteira é de abaixo. Diego Caçador no camarote. Que é? As Barbies, amor. Tem que tá, neguinho. É do coração. Assim, Carlos Sonic. Vai! Já! DJ Bidu. De Dedê para a Cláudia, o nosso taxista da fera. Só de boa. Fala, pão do grau! Nossa, galera da boate saideira aí, Del Luiz. Bora pra cima, garoto. Galera da Marambaia aí, ó. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Você quer? Quer? E pra onde olho, te vejo. Ah, vai na galera de Marabá. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. É o rei dos periquitinha, neguinho. Andar, assim. Me diga como esquecer. Por isso que o neguinho tá colado aí, meu irmão. É o mestre. Eu sinto que você. Olha o meu parceiro Del, eu gosto de Del. Tem medo de se entregar. galera com o Perrux, taxista aí, na frente do Caribe, o Val Vinícius, tá curtindo com a gente na manhã. Aquele abraço, legal. Junto com a galera do Isco da Marambaia, né? Ó, oh, Lino Cruz. Puta, Brini. Aí onde dá Santinha, né? Pode crer. Neguinho, sabe quem tá do meu lado esquerdo? Quem é? Quem é? Com teu amor. É? A Josi da Boate. Saideira. Me sinto tão triste assim. Mano. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta, o coração enlouqueceu. Lembro os momentos que a gente passou. Lado a lado, com o nosso amor. Era tão lindo, não pode acabar assim. Meu bem, volte logo para mim. Vamos lá, Bidu! Aquele abraço, Val, taxista, velha guarda, tá no ouro, meu irmão. Renê Rodrigues! De novo, esse papo de querer me controlar. Já cansei. Bora, caçador! O Eric do Whisky! Bora, galera, é Elias, maluco, né, Elias? Agora você vem de novo, esse papo de querer me controlar. Quero agradecer também a presença do meu parceiro Diogo, Jonathan, junto com as meninas aí também. Comemorando o aniversário aqui na fera. Tamo junto, sempre. Tá gravando aí com o Lucede, já prepara aí, Lúcio. Viu, Dedê, né, neguinho? Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Volta pra mim, DJ Beck Brasil. E DJ Bido tá detonando aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Opa! Toma! Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos. Um abraço, meu Júnior Grio, da Marambaia, que está comemorando seu aniversário aqui no Ouro Negro. Um abraço também pra Lene, sua esposa, ou Lene, assim, a sua esposa e amigos. Ananda, Robri, Vivinha, Val, Glenda, Kelly, Ricardo Multimídia, grande Ricardo. Todos marcando presença aqui. Um abraço, Bidu Joãozinho. Estou camada de amor, de Timaldinho e Eduardo. Meu coração conquistou, eclipse o fenômeno. Estou camada de amor. Bora, Sônia! Timaldinho e Eduardo. Vai. DJ Bidu. O som das marcantes. Ouro Negro. Me entreguei assim. Foi tão de repente, de um jeito diferente. Diego do Rex Sonoro, aquele abraço, você, Diego. Que fosse esse tal. Fala, Joaquim. Deixa o patroas da fera, hein? Ali. Nossa, presidente Mara, meu irmão. E hoje eu sei o que você fez comigo, machucou demais. Aprendi. É, Larissa, eu gosto da Larissa. Nunca se deve entregar. Fala, Léo. Coração assim. Joãozinho, já tudo preparado aqui. Vai detonar as balas. Prepara o colete. Vou te deixar e procurar um novo amor. Com esse coelho vou agitar. Yuri Maciel, dos Intocáveis, Jamaica e Tuba, Ana Fera, valeu, um abraço, Bidu! DJ Bidu! O Dedê Taxista, o Caio do Crau, o Pão do Crau, meu parceiro, Pão! E aí, Marlon, pra cima, bora, Dedê! Detona, detona, olha o Maicão, olha o Maicão! Dali David de Jamaica! Nossa amiga Josiane também, o Nil. Aí da equipe Tony Vindo, um abraço pra vocês. Bom. Ouro Negro. É que comanda o som, a explosão nuclear da cidade nova. É o pregação. Olha a Dayana Ferreira ali com a gente. Da... Manda, ela tá embriagada, vai. Malucra, o homem da fuga. Querendo teu amor. Manda beijão. Não me deixa assim. Eu não tô numa boa. Hoje não tem. De mim. Não me deixa à toa. Vai, amor. Diz o que anda acontecendo. Fala então, maluquinho. Olha, amor. Pouco a pouco eu estou. Onde é? Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta a me ver. Sem o seu amor dói demais. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta a me ver. Parabéns, Raíl, parabéns. Sucesso, muitos anos de vida. Seu amor dói demais. DJ Bidu. Ai, meu brother. Se liga, aqui é DJ Bidu. Não, você estava mentindo. Diga logo que não me amou e não gostou de mim. Não sente amor por mim. Fala, Lúcio, já tem CD aí, Lúcio? Galera quer comprar aqui. Quais as armas tem contra pra fazer seus encantos? É amar seu amor. Diego e dado bem. Sofre e dança, sacode, balança, estremece o Caribe Show, Joãozinho! Joãozinho, fazendo a alegria dos domadores da fera. É agora! Agora aqui comigo, vamos dançar, na moral. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós.